Para você que quer saber mais sobre concursos, a vida, o mundo beta e toda a quantidade de churume, está no ar mais um FunsaCast, o seu podcast. Bom, olá a todos, aqui quem fala é o Paul e estamos aqui para mais um FunsaCast, o seu podcast. Eu, embora ainda tenha minhas dúvidas, porque eu não sei, cara, não sei se é seu mesmo, se é todo meu. Mesmo não dando a senha para vocês, eu falo que é seu, mas sei lá, vocês não fazem bom uso dele. Não sei, algo a se pensar aqui. E é isso aí, lembrando também que eu tenho um blog, funsabeta.blogspot.com, funsabeta sem o cedilha. Estou no Facebook, estou no BitChute, que é o backup do YouTube. Caso um dia este YouTube corte meu canal, tem lá os vídeos lá no BitChute. E tem também, estou nos feeds também, sim, nos feeds de podcast. Você baixa do seu aplicativo preferido. E nem no meu celular que eu uso aqui, o Podcast Addict. Ele junta os podcasts para você ouvir e se deliciar, ou não. E é isso aí, minha gente. Para vocês que estão nos feeds, eu não tenho postado muito podcast. E sábado eu postei um vídeo de eu indo lá na desenha, no showzão lá do SWU. Lá, eu achei um vídeo lá. Aqui no meu PC, postei esse vídeo. Ver o quanto era betão. E dá um corre lá, Dá os likes aí, se você gostar. Se você não gostar, você dá um dislike. Enfim. Aquela coisa vergonhosa, gadesca, que você pode ver. Bom, como eu vou começar aqui. Deixa eu ver. Eu ia fazer um review aqui, eu acho que eu vou. Vou tentar fazer, mandar um abraço aí pro pessoal, mandar um abraço especial aí pro de começo, mandar um abraço aí pro Xerox do podcast Falando Sozinho. O último podcast dele aí é sobre, não sei se será o último, enfim, você vai, não sei que dia eu vou postar isso aqui, enfim, o último que ele fez aqui, sobre depressão, como se sente, como os deprimidos se sentem. E eu tive esses momentos, tenho que confessar aí. Um abraço pro Xerox, ficou muito bom aí o podcast. Precisamos ser ouvidos, bicho. O deprimido precisa ser ouvido, precisa de alguém pra desabafar. Ou não, não sei. Enfim. É, vai da cabeça de cada um, não posso falar. Vou pegar um apanhado geral, porque cada um é cada um. Mas fez um ótimo trabalho aí, Xerox. Um abraço desde o começo pra você aí. Lembrei agora. Acaba envolvendo um pouquinho de depressão, porque eu tive um pensamento meio mórbido, digamos assim. Eu vi mais uma história, um cara contando história. Não sei se o cara autoriza, eu não vou falar o nome, nem o nick, nem o nome dele. É, sobre mais um que se ferrou no casório, teve um pimpolho e separou. E aquele negócio, a mulher faz de tudo pra que ele não veja o filho dele. Que é ruim pra um pai, já que já teve um mundo, pelo menos ele é um pai que ama a tua criança. Mas ele não pode ver. Mais um desses casos aí. De alienação parental. E ele comentando aqui que ele seguia a real sancta de você achar a sua capivara conservadora de bem, a sua mulher exceção. Embora neste mundo que vivemos hoje em dia é dificílimo achar. Eu falo difícil porque pode ter. Nesse mundo tem de tudo. Mas pode ter, mas O problema é achar alguém legal, tal, tal, tal. E ele caiu nessa de ser honrado, tal. Leu aí o Nessa Ranhalita. Mas também tem hora que o cara vacila, né? E aí toma no zóio. E como praticamente tudo beneficia a colher, ele tá nessa daí. E o pior é que a mãe dessa criança, ela fica andando muito com poque, bicho. Poque, poque, poque. Pra quem não sabe, procura aí no Google. É. Aí os caras que são poque, aí pode influenciar a criança. Aí virar um belo de um baitolão. De um qualira, como diria lá no Nordeste. Aí é complicado, bicho. Aí más influências, vai foder a cabeça do moleque com essa doutrinação, com esse marxismo cultural que ainda injeta. Eles estão à luta ainda, bicho. Eles são malvados, são malevolentes. E eu estou gaguejando de falar essa palavra. Ai, ai, ai, mas enfim. Aí desse pensamento que eu tive, nossa, eu penso assim que tem assim, que a criança tem uma doença e morra assim. Por quê? Aí poupa o sofrimento do pai, poupa o sofrimento dela, porque assim, ele vai crescer sem uma moral, sem um norte que. É, mas também tem muito pai que é filha da puta, né? Vou falar uma coisa pra vocês. Mas, enfim, um cara que ama a criança e não consegue ver. Tem pai de todo jeito, né? Eu tive esse pensamento horrível, porque aí acaba poupando o sofrimento dele e poupando o sofrimento da criança. Porque no final das contas a criança sofre também. Bom, mas sei lá, também eu meio que largo mão disso porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E é complicado mesmo, porque ter esse pensamento aí também é muito complicado. Bom, sei lá, vai. Boa sorte aí pra você, que você consiga um guarda dessa sua criança aí. Você cuide bem dela. Que ensine o respeito. Pra ela. Para que não seja mais um Betinha manjinão que nem a gente. Ai, ai, é isso aí, minha gente. O que mais eu posso chutar aqui? Vamos fazer um reveal. Vamos. Tenho dois reviews engatilhados aqui. Vou fazer um deles. Que é um do Mouse Razer. Vamos pegar a caixa dele aqui. Razer Absus 2000. Aí veio junto com o mousepad, o Goliathus Speed Terra. Bem, aí eu comprei na promoção, tá? Promoção 90 pila na Americanas. Aí, vou comprar, né? Que os meus mouses que eu compro é sempre o de 30, R$ 40. Eu compro os da Logitech, que duram bastante, os mouses da Logitech. Vamos ver aqui, papara, para, papá, cadê você? Que nunca mais apareceu aqui. Olha, fabricado na China, para variar, né? E mousepad, fabricado em Taiwan. Que legal. Essa é a globalização, meus queridos. Aí tem um formato muito bom para quem é um formato ambidestro, tanto pro quem é destro quanto para quem é canhoto. O sensor dele é de 2000 dpi. E eu tô fazendo ficando rouco. E dois botões de resposta rápida programáveis. Enfim, eu joguei pouco, eu tenho poucos jogos no meu PC. Um deles é o Bully. Inclusive, eu preciso fazer a live dele. Mais coisinhas para nessa história. É, meu amigo. Ele é um mouse bom, melhor do que o que eu tava, né? Uma resolução melhor, assim, para você que você quer ser gamer, mas não tem muito tutu. Eu peguei uma promoção, aproveitei, peguei. É bem basicão esse mouse assim, mas tá valendo, pelo menos para você entrar nesse mundo gamer. E outra coisa, falar do mousepad também, né? O tecido liso esticado, o mousepad é muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Melhor que eu já tive. Antes eu tive aqueles mousepads que isso você ganhava em brinde de você ir à feira, em algumas feiras, exposições, assim você ganhar o mousepad. Mas esse aí da Razer é muito bom, cara, muito bom. Otimizado para todos os sensores e configurações de sensibilidade e composição costurada e antidesfiamento. Ah, é topzera esse mousepad Goliatos. A cor verde aqui, com as cobrinhas lá da Razer. Enfim, você pesquisa aí no Google Kit. Ah, mas Razer é sua marca. Concordo que é sua marca. Mas já é alguma coisa. Melhor do que nada. Até agora estou gostando muito. Ah, mas tem fio que não sei o quê. Esse negócio de fio é meio relativo, porque tem gente que gosta, né? Que é o bom é que você não tenha que lidar com a macarronada, mas o ruim é que você tem que ficar trocando pilha, não sei o quê, não sei o quê. Aí seria bom você comprar uma pilha recarregável, aí não, vai do seu critério, cara. Os meus fios aqui do meu PC, eles ficam um pouco para trás, assim, é meio difícil de eu enroscar o pé. E outra coisa que eu tô olhando agora, preciso trocar o gabinete. Nossa, meu gabinete é mó veião, cara. Esse micro aí, que assim, na verdade, eu tinha. Vamos reformular isso daqui. Eu comprei um PC daqueles montados. Vai ser mais ou menos aí. Aí depois resolvi trocar o gabinete, porque esse PC é bem pequeno. Que não cabia a placa de vídeo que eu queria comprar. Aí eu comprei esse gabinete, instalei. Aí depois de um tempo os componentes desse PC se explodiram. É que não funciona mais aqui. Aí resolvi fazer um upgrade de tudo aqui, de placa-mãe, processador, memória. Tenho atualmente um processador é um Intel i5, não lembro qual que é o modelo exatamente, porque eu não tô com ele aqui ligado, eu também não vou ligar. Memória 8 GB da Corsair, hein? A fonte também da Corsair, essa fonte desde o meu PC velho ainda, de tão boa que essa fonte da Corsair, de que 500 watts, 500 e pouco, eu não lembro agora. Placa-mãe da Asus. A placa de vídeo que eu tenho agora é uma GeForce GTX 970. É alguma coisa. O ruim é que esses negócios de placa de vídeo deram um boom nos preços aí, porque o pessoal quis comprar para minerar Bitcoin. Mas aí ficou paia. Eu queria comprar uma mais moderninha, mas eu não sei se eu vou fazer isso, sinceramente, porque eu não sou um gamer ainda assim. Eu tô vendo que tô precisando mesmo trocar o meu gabinete, pelo menos. Tanto é que eu tenho uma emenda aqui de ventoinha ficou para fora aqui da saída de ar aqui do lado. Bem gambiarra mesmo. Aí seria legal um gabinete com ventoinha e tal, uma proteção antipoeira, que entra muita poeira, principalmente em cima, que não tem uma tela, alguma coisa do tipo. Aí fica ruim limpar. Vamos ver o que eu faço aqui da minha vida. E é isso aí. Bom, vamos lá. Mas antes, acho que eu vou mandar uns abraços aqui. Tô meio exausto. Por aqui, vamos lá, vamos ver aqui. Vou mandar para alguns em específico. Vamos ver. Mandar um abraço pro... Oh, pro Pig Knut. Pro Vinícius do Gado Cast. É, ele gosta do porquinho dele. Gosta do baconzinho dele. Que coisa. Um abraço pra você. Um abraço também pro Everton Barbosa. Um abraço pro Lucinaldo Josas Leisson. Grande Lucinaldo. Ô, Xerac, falando sozinho aí. Um abraço pra você. Falei. Ô, oh, já mandei, mas vou repetir de novo. Programão, hein? Da depressão. Henrique Borges. Um abraço. Um abraço, Marlon Pedroso. Um abraço, Felipe Alexandre Guerra. Um abraço também pro Giovanni Carmo. E um abraço também para o Laércio Santos. Também vou mandar, obviamente, um abraço para os grupos aí do Discord, aí pro IB do Discord, pessoal, pro Romero. Ô, Romero! Romero Podcast aí, um abraço. Mandar um abraço pro Lucas Seifer, pro Dante, pro David, pro Raul, pro Loki, pro Felipe Souto e seus 589 perfis. Um abraço. Felipe Souto, que na verdade é o Thiago Carvalho, que não é namorado do Arthur Petri. Não é um namorado, como diria o Romero. Mas é um dos administradores dos grupos, de vários grupos betas aí do Facebook. Também mandar um abraço pro grupo do Gado Cash aí, pra galerinha aí divertida. Um abraço pro grupo Honk World aí também. E é isso aí, minha gente. Mas antes de acabar aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho uma videoaula aqui gravada e eu vou fazer algo útil. Vou ver aqui qual que é. E eu vou pôr aqui no final pra vocês, pelo menos pra ter uma utilidade esse podcast aqui, ao invés de tanta merda falada. E é isso aí, minha gente. Um abraço a todos e fiquem bem, fiquem com a aula. Tchau! Interpretação de texto. Não existem fórmulas mágicas para uma boa compreensão textual. A melhor maneira de se aprender a interpretar um texto é por meio da prática da leitura. É importante que se adquira o hábito da leitura, seja de um jornal, de uma revista ou mesmo de matérias de seu interesse na internet. Com o passar do tempo, você irá perceber uma melhora considerável no nível de compreensão do texto. Para iniciar, vejamos alguns conceitos. Texto. Conjunto de palavras e frases encadeadas que tem a finalidade de transmitir uma mensagem a partir de sua interpretação. Contexto. É a interligação das diversas frases que formam um texto. Cada uma delas é ligada à anterior e à posterior por uma relação semântica. Compreensão textual. Consiste em analisar o que realmente está escrito, ou seja, coletar dados do texto. Interpretação textual. Consiste em saber o que se infere, o que se conclui do que está escrito. Agora vou passar algumas dicas para a resolução de questões que envolvem interpretação de texto. Primeira, antes de iniciar a leitura, procure observar a fonte daquele texto. Com isso, já terá uma dica para saber o que se esperar dele. Se for uma notícia, por exemplo, vai saber que o texto deve conter um fato a ser narrado, mas sem conter a opinião do autor. Leia o texto pelo menos duas vezes. Segunda dica. A primeira leitura será para o entendimento do texto como um todo. Essa é a chamada leitura informativa. Procure grifar as palavras principais que farão você compreender a ideia principal de cada parágrafo. Terceira. Já na segunda leitura, chamada de interpretativa, você deverá compreender, analisar e sintetizar as informações do texto. 4. Caso necessário, não hesite em retomar o texto outras vezes, principalmente quando estiver analisando as alternativas. 5. Leia o texto com perspicácia, ou seja, observando os detalhes. Sutileza, malícia nas entrelinhas para evitar pegadinhas. 6. Sempre que surgir dúvida em relação a alguma palavra, procure consultar o dicionário. 7. Procure fazer com que suas ideias não prevaleçam sobre as do autor do texto. 8. Se duas alternativas parecerem corretas, procure sempre a mais correta. Isso é muito comum em provas de concurso. Passada essas dicas, veremos a seguir os principais erros no entendimento de um texto. Primeiro, extrapolação. O texto vai até um limite e o examinador oferece uma assertiva que vai além desse limite. O examinador inventa aspectos que não estão contidos no texto e o candidato, por não ter entendido bem o texto, preenche essas lacunas com a imaginação, fazendo outras associações à margem do texto, estimulado pela assertiva errada. O exemplo mais perigoso é a extrapolação com informação verdadeira, mas que não está no texto. O erro por extrapolação é o mais comum em interpretação de texto. Segundo, restrição. É o contrário da extrapolação. Geralmente se manifesta na supressão de informação essencial para o texto. A assertiva reducionista omite parte do que foi dito ou restringe o fato discutido a um universo menor de possibilidades. 3. Acréscimo de opinião. Nesse tipo de assertiva errada, o examinador parafraseia parte do texto, mas acrescenta um pouco da sua própria opinião. Opinião esta que não foi externada pelo autor. A armadilha dessas afirmativas está em embutir uma opinião que não está no texto, mas está na consciência coletiva, por ser um clichê ou senso comum que o candidato possa compartilhar. 4. Contradição. O texto original diz A e o texto parafraseado da assertiva errada diz não A ou B. Para disfarçar essa contradição, a banca usará muitas palavras do texto, fará uma paráfrase muito semelhante, mas com um vocábulo crucial que fará o sentido ficar inverso ao do texto. 5. Tangenciamento do tema. O examinador cria uma assertiva que aparentemente se relaciona ao tema, mas fala de outro assunto, remotamente correlato. No mundo dos fatos, aqueles dois temas podem até ser afins, mas no texto não se falou do segundo, só do primeiro. Então houve fuga ao tema.